Pra mim e pra você, veja, não é ilusório, mas sim razão pra viver, vencer. Não se apegar às coisas materiais, mas se afirmar, buscar forças espirituais. Cada dia mais aconteça o que aconteça, não pereça. Se respira, então vai estar em vida, levanta a cabeça. A inteligência é uma arma e pode ser usada. Sem negligência, faz sua cara e não se abala. Pouca jornada, sem luta não existe vitória. A caminhada continua firme, já faz uma cota. Da posse de barro, me lavei, não volto mais. O rap é a proposta, sei que desagrado mais. A procura da paz, tenho que prosseguir. A vida é curta, mas necessitamos em persuadir. Eis-me aqui, a criação do Criador Supremo. Não me vendi nesse mundão de dor e sofrimento. O meu investimento hoje eu faço no lugar certo. Em outros tempos fazia errado, incorreto. Botecos abertos, bebida, cigarro de monte. Drogas, credo, armadilha pro diabo dar o bonde. Sujeito homem, vira o jogo e levanta a taça. Tudo nos conforme, bem disposto na caminhada. Rapa pouco com Deus é muito, não se esqueça. Ó, que firmeza. Irmão, na guerrilha é assim. Entre rosa e espinhos, guerreiro que é guerreiro. Chegue a vereda então, na estrada da vida. Te digo, seus princípios valem mais do que dinheiro. Ó, que firmeza. Quanta mente ociosa manipulada no mundo. Tanta gente que chora agoniada, está tudo confuso. Falta um parafuso na cabeça de vários, em cada tiro no escuro, incertezas erram um alvo chamado diabo. Antiga serpente maldita, são amarrados em vida por correntes malignas. Reflita como você está vivendo. Desde as antigas se breque, se vê no veneno. Tem bastante tempo por seus interesses, mas nenhum instante ou momento desse pro príncipe da paz. O mundo já é do maligno como a areia do mar. São os tais a vida inteira perdidos sem cessar. Não vou me adaptar na trilha da destruição. Ei, Joe, vou orar por melhores dias então. Ter uma profissão firme, vou ficar é minha sina. Menos na ilusão de entrar pro crime ou virar polícia. A preguiça não vai me impedir de caminhar. Todos os dias irei pedir pra Deus me ajudar e encorajar também os meus irmãos. Praticar o bem true, não vai ser em vão. A percepção dos guerreiros, mantendo a positividade na missão, vivendo a realidade. Boa vontade, não desanimar, é a receita. Lealdade, ó, que firmeza. Irmão, na guerrilha é assim. Entre rosa e espinhos, guerreiro que é guerreiro. Chegue a vereda então, na estrada da vida. Te digo, seus princípios valem mais do que dinheiro. Ó, que firmeza. Vamos adiante, ponto senhor na frente. Dos planos que optamos com vigor em nossa mente. Se de repente consta uma guerreira de responsa, inteligente pra se tornar companheira, coisa boa. Depende a pessoa da mina que você se envolver. Entende, não é à toa, examina para se precaver e saber conhecer a cobra que está criando. Se vai te morder a qualquer hora, envenenando, te deixa falando, debochar da sua cara e abandonar você, mano. É bom pensar, não embarca. Embarca furada, precipitando, iludido. Ou melhor, aguarde e vai buscando auxílio positivo. Jesus Cristo conhece teu coração. Não desanima, fica tranquilo, se fortalece, trutão. Segue a trilha, melhor perspectiva. No rap encontrei, veja só com a poesia, moleque, edifiquei. Me resgatei com a ajuda da força suprema. Retornei pra luta, a escolha que compensa. A consciência permanece no lugar, é o que liga. Sem falência não apodrece, a mofa vazia. É nós nativa, vários manos de fé na mesma concepção. A voz da alma sofrida revolucionando no ato, sem marcha ré na missão. Sangue bom, vamos vencer, não esquenta a cabeça, de coração. Ó, que firmeza. Irmão, na guerrilha é assim. Entre rosa e espinhos, guerreiro que é guerreiro. Chegue a vereda então, na estrada da vida. Te digo, seus princípios valem mais do que dinheiro. Ó, que firmeza. Irmão, na guerrilha é assim. Entre rosa e espinhos, guerreiro que é guerreiro. Chegue a vereda então, na estrada da vida. Que firmeza.